18, bom, você vai identificar. Sua visão. Estabilizado a CNR 6200. 6200, chame turno 1 no 8 decimal 612. 286 a CNR 6200. Pega do vento da cabeceira 17 para pouso, ok? Vente, perna do vento, começa a para a direita ou para a esquerda? Pela esquerda. Vente, escala para a esquerda, para o Brautão. Brautão, o senhor teria condições de curvar de imediato ou vai precisar de um pouco mais de tempo? Entendi. Tem condições de curvar imediato para cruzar o aeródromo? Vente, vai curvar imediato, para o Brautão. Salvador, muito bom dia, CNR 6200 estabilizado na 1-0. Tava até o Zulu, decola da 10, direita da Eolinda, da Eolinda Brice, 208-5466. Deslizamento correto, chama pronto para o push, o da 3179. Interação na massa lenta na posição, chama para o exterior, push 3179. Salve Salvador, bom dia, Azul 4298. Azul 4298, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso no táxi Juliette. E Alfa reporta para ingresso na Juliette, 4298. Xené 6225, Juliette, portão 01. Juliette, 01 é o portão 6225 da Xené. Salvador, Santa 3304. Santa 3304. 10 graus, 99. Leve pois, Bravo, Bravo, então, quando o senhor estiver pronto, já autorizado girar base. Informe final, dono 7, Bravo, Bravo, então. Bravo, Bravo, Bravo. A radial ideal de saída e a distância da localidade? Radial é a 307, é 200 milhas a frente para Souto Soares, Serra Novembro e Serra Santa. Estimativo, 200 milhas. Só um minuto ou quadro para ser preso. 03663. 3304, identifique, desse ao nível 050, chegada a Bonf. Autorizado 97, Bravo, Bravo, tá bom. Foi autorizado, Bravo, Bravo, tá bom. Romeu TRX, recontrole. Rodou 3 na escuta. Ele já está operando visual, vento 280.04, visibilidade maior de 10 km. Salvador, Romeu TRX. Nada, ajuste altímetro a 10018. Travesse, farol da barra, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, frequência livre para coordenação. Zulu. Azul 4298, só confirmando, está mantendo posição. Portão previsto é o 08, tem um Airbus da TAM que está mantendo através do portão. Só um minuto. Estamos mantendo posição visual com o Airbus da TAM, 4298. 605, gente da Hotel, descendo a 1060. Bom dia, 1605, desça para o nível 060. Chegada Bonf, identifique. 060, chegada Bonf, identificando o 1605. Direito no 219. Bruno, vente da Hotel para regresso via corredores, visual com Bravo e Luiz. Gente, mantenha no 1500 pés, ingresse nos corredores e reposta rotatória. Bruno, general. Salvador, bom dia, CNR 6200 livrando. Xené 6200, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa vai reportar Juliette, Xené 6200. O Azul 4298, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, portão 08. Após o Airbus da TAM, Juliette, portão 08, 4298. estabilizado, seu 3666. Autorizado Sierra November, Sierra Tango, nível 065 visual, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, ingresso ao corredor Axé, restrito a 1 mil pés até o farol da barra ou liberação do controle. O controle Salvador opera em 1-20-8, aciona o transponder 5456, Oscar Lima Eco. Visual para Sierra November, Sierra Tango, Tango no 065, decolada 1-0, curva à direita, corredor Axé, restrito 1000 pés até o farol. Controle 120.8, aciona 5456, Oscar Lima Eco. Cotejamento correto, confirme o POB. 06 a bota. 0612? Afirmativo, 0612. Afirmativo, autorizado iniciar o táxi no pátio 3, reporta na interseção do pátio 3 com o pátio 1 para prosseguir até o ponto de espera. Gente, autorizado táxi, intersecção, pátio 3, 1, o Oscar Lima Eco. Solo Salvador, então 3179 na ponte 9, pushback acionamento. Correção, só pushback está acionado já. Afirmativo, coordena com a equipe de pátio, tem um Embraer da Azul que vai parquear à sua direita no portão 08. Após o parqueamento do Azul, está autorizado a iniciar no 9 e chama táxi. O TAN 3179. Essa é a equipe de solo, chama táxi 3179. Chané 6200, ingresso Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, Chané 6200. 3685-2545, azul 4208. Estou mantendo o ponto de espera do 3597 pronto. 3597-1-0-089, autorizado decolar, pista no zero. Autorizado decolar, dá 1-0, tá 3597. Oi, Salvador, é o TAN 3663, estabilizado, bom dia. TAN 3663, continua a aproximação, companhia alinhando para a decolagem, informa a pista livre. Sente, TAN 3663. O Bravo, Bravo Tango ainda na escuta da Torre. O Mike Echo Delta. Aguarda um minuto para cópia, Mike Eco Delta. Oscar Lima Eco autorizado prosseguir, táxi em frente, segunda à direita via Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8-6, o ajuste no 0-1-8 agora, tem um bom voo, Oscar Lima Eco. Obrigado, prosseguir, segunda à direita, 1-1-8-6-0, 1-0-1-8, grato, bom trabalho, boa semana. Salvador, gostaria do 2-2-2-6-2-3, cruza 5.000 para 4.000, pode prosseguir. Isso até 2.510, passaria do 2-2-2-3. 2.500, doutor. Como tráfego 12 horas, a 5 milhas, mantendo 1.510 no rumo nordeste, adicional a posição de 10 horas a 3 milhas, 1.510 também no rumo nordeste. Ok, temos notificado aqui, muito obrigado. Iniciando para 2.500. O Delta. A 3663, vento 1.20 graus, 1.09, autorizado pouso, pista no zero. Pouso no 0, tá 3663. Mike Delta, livre acionamento, portátil. Fico no 7, decluso no 2, controle 1-20-8. 208, obrigado, bom serviço, senhor. No 605, desça para 4.000 pés, 1-0-8, ajuste. 4.000 pés com... confirma ajuste, 1018? Correto. Sente, 4.000 pés com 1018, gol 1605. 2223, está livre do tráfego, desça para 2000 pés, autorizado LS, aeroporto estabilizado. Vai reportar, senhor. Salvador, o Oscar Lima Eco, pronto, ponto zero. Oscar Lima Eco, ali mantém, captura 1-0. Ali mantém, 1-0, o Oscar Lima Eco. Boa, Romeu Ferrex, solicita 080. Desce aí, mantém o 080, Romeu Ferrex. Autorizado 080 pro Romeu Ferrex. Luiz, que é poste rotatória. Autorizada a colar para o 1-0. Autorizada. Sete, portão 05. Ciência, Alfa de Décimo 05, 3663. Tá, 35 no 7. 35 no 7, suba ao nível 380, saída Argo em vigilância. 380, Argo, tá, 35 no 7. No 7, Rui, pro dia, Elefa. Elefa da presente, 35 no 7. Torre Salvador, muito bom dia. Passarinho 2223, vai passando Simbra, 3 baixo. Passarinho 2223, vento 1-0 graus, 1-0-9, autorizado. Pouso, pista no 0. 120 km, 10, livre pouso. Decolado 1-5, livre curvado direita, reporta através, cabeceira 2-5. Livre direito, através 2-5, Oscar Lima. Afirmativo, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Reportado, 3304. Solo Salvador, dando 3179, táxi. 68, 4 horas, Galeão. 2-0-8, por favor. 2-0-8, por Oscar Lima Eco. Dá 1-0, torre 1-1-8-6, o ajuste 1-0-1-8, agora tem um bom voo. Taxi, Pátio, Índia, 4-0-6, e a Pérez 0-9, obrigado. Tá. Gente, mantenha a linha do litoral inicialmente. Mantenha, então. No 605, desça para 2010, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 com 1018, reporte estabilizado, vou no 605. Cabo que Luiz, que chame torre 118, decimal 612. Luiz, que é porta final de 3 milhas, estimado 360 pela esquerda, ok? Tem um Airbus final de 8 milhas. Sol Salvador, Índia November Alpha, no través de Paripe, colocou na rotatória. Gente, Alpha, reporte rotatória. Reportará na rotatória, o Índia November Alpha. Apolo Salvador, muito bom dia. Xené 6211, informação ATIS 380 para o Rio de Janeiro Galeão. Estabilizando, Tan 3304. Xené Torre 18 decimal 62, Tan 3304, bom dia. 386, muito obrigado, bom dia. Decimal 9. 309. Oi, Salvador, bom dia, Tan 3304, final 110, trem embaixo. 3304, bom dia. Vento 110 graus, 109, autorizado pouso, destino 0. 3304. Mantendo a linha do litoral, para 065, Oscar Marcos. Índia November Alpha, torre 118, decimal 612. Torre 118, decimal 612, Índia November Alpha. Tem rotatória, esperas pela esquerda, 1.500 pés aguardando instruções. Manterá na rotatória, fará espera pela esquerda, aguardará a instrução, Índia November Alpha. 1225. 1225, gente. Uno 605, chame torre 118, decimal 612. 118, decimal 612, agora no 605. Tráfico listo, tem condições de agilizar a aproximação? Via UP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda direto Bridge, o controle 120, decimal 8, aciona 5505, 6211. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível de voo 360, da UP Zulu 10. Decola da 1-0, pena curva direita, cumpre o perfil da saída da El Leda após direto bridge. Após a nossa saída, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. 208, controle 5505, transponder, Xené 6219. Correto, portão 02, chama pronto, Xené 6219. Chamada pronto no 02, Xené 6219. 379, 100 graus, 089, autorizado a colar, destino 0. Colagem autorizada, 1-0, dá 3179. Número 05, final 08, 08, 09, para são os 22 agilizando backtrack e virar na Oscar, reporta pista livre. Cor número 05, 100 graus, 089, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, 605. 179, decolou os 23, controle 120.8. 1208, bom dia. Bom dia, 3179. Suba ao nível 340 da Delta. Delta 340, 3179. Sim, a gente continue no final, informaria que está livre. Entrou meu Delta. Mas não, está livre, Alfa. Solo 24, direita ao solo 219. Direita 219, igual a 9605. Índia, 9 geral, aproveita 110 grau 089, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado pouso no 7, Índia, 9 geral. Ciente, não pode ter frequência para a pista. 9605, livrou na sua escuta. Taxi, 1 minuto, aqui tem a nave na curta final para pouso, pistão 7444. Solo Salvador, meu bom dia, trip 5345, seguinte na Índia para Vitória, pronto, cópia. Trip 5345, tenho 380 Vitória autorizado, via Upzulu 44. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda Eudes, o controle 120.8, aciona 5506. Autorizado, Vitória 380, pistinhos 1-0, curva à direita após decolagem da El Leda Eudes. Controle Salvador 1208, transponder 5506, trip 5345. Tunamento correto, no pátio 3, chama pronto, pushback, tunamento 5345. No pátio 3, posição 04, chama pronto. Autorizado backtrack, a porta. Autorizado backtrack, corte no pátio 4 de frequência, em general. O Mac Delta cedendo passagem ao Sérgio 950, que está liberando pista via Oscar, está livre táxi, a porta 1 te espera pronto. Bom dia, 3859, desça para 4000 pés, chegada bom, se ajuste no 08, identifique. 4000, bom, me identificou, tá, 3859. Controle Salvador, muito bom dia, WebJet 5826, sempre na informação, hotel. Bom dia, 5826, identifique, desça até o nível 050, chegada Mari. 050 na chegada Mari, WebJet 5826. Dado, faça uma chamada na frequência 121.9 para teste. Quer que o Delta na escuta do solo? Mike Eco Delta Clareza em intensidade 5. Mike Eco Delta pode manter a frequência do solo. A linha e decola da 17 com o vento agora de 1.10 graus com 0.9 nós. Boa 923, bom dia. Voo no 923, bom dia. Salvador, Guarulhos, o nível é o 360 já aprovado. Cópia? Cópia. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Up Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e após Leda, direto Bridge. O controle 120.8 aciona 5513, Gol 1923. Zona 251-933-25, repita agora, tá 3179, bom dia. Trivi. Vicente, eu vou dar uma checada com o centro Recife e já retorno, Gol 923. Positivo, por enquanto mantém então 208, controle 5513 e o 360, aguardando essa verificação. Negativo. Solo Salvador, passarela 2223, diante das condições. Passarela 2223, conquista 260, aguarda a cópia na remota. Salvador, bom dia, o Janeiro 6312, tem informação, hotel. O Janeiro 6312, identifique, desça 060 na chegada Mari. Identificou, hotel 060 na partida Mari, 6312. Trife 534.